Fecheiros 59, página 574, capítulo 45. A história do Sr. Willoughby. Conforme avançávamos para sul através do Atlântico, os dias iam-se tornando mais cálidos. Depois de jantar, a tripulação reunia-se no castelo de proa, cantando e dançando, ao som da rabeca de Brody Cooper, ou dedicando-se a narrar episódios passados. Quando a maioria das histórias já eram conhecidas da tripulação, Maitland, o camareiro, voltou-se para o Sr. Willoughby, agachado como de costume contra o mastro. — Por que saíste da China, Willoughby? Perguntou-lhe com curiosidade. Ainda não vi senão uma mão cheia de marinheiros chineses. Embora digam que há muitas pessoas na China, será uma terra assim tão aprazível que os seus habitantes não se interessam por abandoná-la? Ainda que a princípio se tenha feito de difícil, o chinês pareceu lisonjeado pelo interesse que levantava a questão. Perante a insistência, concordou em narrar como tinha abandonado a sua pátria, com a única condição de que Jamie traduzisse a narrativa, pois o seu domínio do nosso idioma não era adequado para a ocasião. O meu marido, atendendo de boa vontade, sentou-se junto dele, escutando-o de cabeça inclinada. Eu era mandarim, começou Jamie a traduzir. Mandarim de letras, dotado para a redação. Usava uma túnica de seda bordada com muitas cores, e sobre esta a toga de seda azul dos eruditos, com a insígnia do meu cargo no peito e nas costas. Um Feng Wang, uma ave de fogo. Creio que se refere a uma fênix, explicou Jamie, virando-se para mim por um momento, antes de voltar a sua atenção para o Sr. Willoughby, que esperava pacientemente a oportunidade de retomar a sua história. Nasci em Pequim, cidade imperial do Filho do Céu. É assim que eles chamam ao seu imperador, sussurrou-me Fergus. Que presunção! Equipararem o rei dele a Nosso Senhor Jesus Cristo. Sussurraram várias pessoas, voltando os seus rostos indignados na direção de Fergus. Este fez um manguito a Maxwell Gordon, mas calou-se, virando as costas à pequena figura agachada de encontro ao mastro. Desde muito jovem demonstrei certa habilidade para a redação. Foi assim que o meu nome chegou aos ouvidos de Wu Xian, mandarim da Casa Imperial, o qual me instalou em sua casa e supervisionou a minha educação. Cresci rapidamente, de tal modo que, antes de cumprir os 26 anos, me tinha sido outorgada uma esfera de coral vermelho para usar no chapéu. Então chegaram os maus ventos, que semearam as sementes da desgraça no meu jardim. Pode ser que tenha recebido a maldição de um inimigo, ou que, na minha arrogância, tivesse deixado de fazer os devidos sacrifícios, embora não esquecesse a reverência devida aos meus antepassados. Nunca deixava de visitar os seus túmulos, uma vez por ano. Se as redações dele eram sempre tão compridas, o mais provável é que o Filho do Céu o mandasse atirar-se ao rio quando se lhe esgotasse a paciência, murmurou Fergus, cínico. Seja como for, a minha poesia chegou aos olhos de Wan Mei, a segunda esposa do imperador. Era uma mulher muito poderosa, pois tinha tido nada menos que 4 filhos. Quando ela pediu que eu fizesse parte da sua casa, a solicitação foi aprovada imediatamente. E que mal tinha isso? Perguntou Gordon, inclinando-se para a frente com muito interesse. Era uma oportunidade para progredir, não é assim? O Sr. Willoughby compreendeu a pergunta, pois dedicou a Gordon um gesto afirmativo e continuou. A voz de Jamie retomou o relato. Ah, a honra era inestimável. Eu teria uma grande casa dentro das muralhas do palácio e uma guarda de soldados para me escoltarem o palanquim e 3 guarda-sóis como símbolo do meu ofício e talvez uma pena de pavão para o meu chapéu. O meu nome seria escrito em letras de ouro no livro do mérito. O pequeno chinês fez então uma pausa, coçando o scalp. O cabelo voltara a crescer-lhe, onde antes o tinha rapado, fazendo a sua cabeça assemelhar-se a uma bola de ténis. No entanto, para servir dentro da Casa Imperial, há um requisito. Todos os servidores das esposas reais têm de ser eunucos. Malditos pagãos, bastardos amarelos, exclamou a tripulação horrorizada. O que é um eunuco? Perguntou Marsali, desconcertada. Nada com que devas preocupar-te, Cherry, garantiu-lhe Fergus, rodeando-lhe os ombros com um braço. E dirigindo-se ao Sr. Willoughby com a maior simpatia. Então fugiste, mon ami. Eu teria feito o mesmo, sem dúvida. Era uma desonra, da minha parte, recusar o pedido do imperador. No entanto, ainda que seja uma triste debilidade, estava apaixonado por uma mulher. O comentário provocou um suspiro de entendimento, pois quase todos os marinheiros são românticos. Mas o chinês interrompeu-se, puxando Jamie pela manga. Enganei-me, corrigiu meu marido. Ele não disse que estava apaixonado por uma mulher, mas pela mulher, por todas as mulheres em geral. É isso? Perguntou olhando para o seu amigo. O chinês assentiu, satisfeito. Sim, prosseguiu ele através de Jamie. Pensava muito nas mulheres, na sua graça, na sua beleza, como o lótus flutuando ao vento. Todos os meus poemas foram escritos para a mulher, às vezes dedicados a alguma em especial, mas com mais frequência à mulher em si mesma. Falavam do sabor do damasco no seu peito, do perfume cálido do seu umbigo ao acordar no inverno e do calor desse montículo que nos enche a mão como um pêssego partido. Fergus, escandalizado, tapou os ouvidos da noiva com as mãos. Mas o resto da audiência mostrava-se muito receptiva. Fugi na noite das lanternas, continuou o chinês. É uma grande festa durante a qual as pessoas saem à rua. Não corria o risco de que os guardas reparassem em mim. Logo após escurecer, quando as procissões percorrem toda a cidade, vesti-me como um viajante. É como um peregrino, interrompeu-se Jamie. Vão prestar homenagem aos seus antepassados, cujos túmulos ficam muito longe, e vestem-se de branco, que é para eles a cor do luto. Sabiam? E abandonei a casa. Abri caminho por entre a multidão, sem dificuldade, levando uma lanterna de papel anónima, onde não figurava a minha casa nem o meu nome. Os guardas martelavam nos tambores de bambu. Os serviçais das grandes casas batiam nos gongos e no telhado do palácio lançam fogo de artifício em grande profusão. O pequeno rosto redondo estava marcado pela nostalgia à medida que ele se ia lembrando. Em certa medida era a despedida mais apropriada para um poeta. Fugir, anónimo, ao som de um grande aplauso. Ao passar pela guarnição de soldados às portas da cidade, olhei para trás e vi muitos dos telhados de palácio, guarnecidos de flores vermelhas e dourados. Parecia um jardim mágico e proibido para mim. E Tian Shou escapara sem incidentes durante a noite, mas no dia seguinte estava prestes a ser preso. Tinha-me esquecido das unhas, disse. Esticou uma mão pequena e de dedos curtos, com as unhas roídas até ao sabugo. Os mandarins deixam crescer as unhas. É uma característica que os distingue, por não estarem obrigados a trabalhar com as mãos. As minhas tinham o comprimento de uma falange. Um criado da casa onde ele entrou para se refrescar no dia seguinte viu-as e foi a correr dizer aos guardas. E Tian Shou fugiu. Para eludir os seus perseguidores, escondeu-se numa vala úmida e permaneceu oculto no meio do matagal. Enquanto estava ali caído, cortei as unhas, disse, abanando o mindinho da mão direita. Esta tive de arrancar, pois tinha um dátice de ouro encrustado e não consegui tirá-lo. Depois de roubar as roupas que um camponês tinha posto a secar num arbusto, deixando em troca a unha arrancada com o seu caráter de ouro, continuou a atravessar lentamente o país em direção à costa. Ao princípio pagava a comida com a pequena quantidade de dinheiro que levava consigo, mas nas ruas do Lulong tropeçou com um bando de ladrões que, ainda que lhe tenham poupado a vida, lhe tiraram todo o dinheiro. A partir de então, disse, comia o que conseguia roubar ou passava fome. Por fim, os ventos da fortuna mudaram. Encontrei-me com um grupo de boticários que ia à Feira dos Médicos, próxima da costa. Em troca de lhes desenhar estandartes para o posto de venda e lhes redigir etiquetas, exaltando as virtudes das suas poções, aceitaram levar-me com eles. Uma vez na costa, escolheu o barco cujos marinheiros lhe pareceram mais bárbaros, com a ideia de que com eles poderia chegar mais longe. Escondeu-se no porão do Serafina, que ia para Edimburgo. Querias então sair do teu país a qualquer custo? Perguntou Fergus. Parece-me uma opção desesperada. O imperador, mãos muito longas, respondeu o senhor Willoughby, suavemente, sem esperar a tradução. Eu, exílio ou morto? Os ouvintes, perante a imagem de um poder tão cruel, suspiraram ao mesmo tempo e depois quedaram-se em silêncio, enquanto o Sr. Willoughby apanhava de volta a sua taça e bebia as últimas gotas de grog. Sentou-se então, lambendo os lábios, e pousou mais uma vez a mão no braço de Jamie. Continuou com um ar reflexivo, que Jamie imitou com exatidão. É estranho, mas foi o meu amor pelas mulheres que a segunda esposa viu e amou nas minhas palavras. No entanto, possuir-me, a mim e aos meus poemas, destruiria para sempre o que admirava. Emitiu uma gargalhada contida de inconfundível ironia. E não é essa a última contradição da minha vida. Por não renunciar à minha virilidade, perdi tudo o resto. A minha honra, o meu meio de subsistência e o meu país. Não me refiro só à terra, às ladeiras de nobres pinheiros, à Tartária, onde passava o verão, e às grandes planícies do sul, com os seus rios cheios de peixes, mas à perda da minha própria identidade. Os meus pais estão desonrados, os túmulos dos meus antepassados destruídos, e já não há tochas a arder diante das suas imagens. Perdi tudo. Aqui as palavras douradas dos meus poemas são cacarejos de galinhas e os traços do meu pincel, impressões das suas patas no pó. Vejo-me num país de mulheres toscas e fedorentas como ursos. Por amor à mulher, vim para um lugar onde não há uma só mulher digna de amor. Neste momento, vendo a expressão carrancuda dos marinheiros, Jamie interrompeu a tradução para acalmar o chinês, pousando-lhe a enorme mão sobre o ombro coberto de seda azul. Sim, compreendo. E estou seguro de que todos os homens aqui presentes teriam feito o mesmo nessa situação. Não é verdade, rapazes? Perguntou, olhando por cima do ombro, com as sobrancelhas expressivamente arqueadas. A sua força moral bastou para lhes arrancar um apático murmúrio de aprovação. O Sr. Willoughby, sem prestar atenção aos murmúrios nem aos olhares ameaçadores, continuava com o olhar perdido no horizonte. Os seus olhos negros brilhavam com as recordações e o álcool. Jamie levantou-se, oferecendo-me a mão para me ajudar a fazer o mesmo. Então, o chinês introduziu a mão entre as pernas e, num gesto totalmente desprovido de obscenidade, rodeou os testículos e ficou a contemplá-los com uma expressão de profunda reflexão. Às vezes, sussurrou para si mesmo, creio que não valeu a pena. Capítulo 46. O encontro com o Marsuíno. Há algum tempo que tinha a sensação de que Marsali reunia coragem para falar comigo. Estava segura de que o faria, mais cedo ou mais tarde. Apesar do que sentia por mim, eu era a única mulher a bordo. Fiz o possível por colaborar. Dava-lhe os bons dias e sorria-lhe com amabilidade. Mas teria de ser ela a dar o primeiro passo. Certo dia em que estava a escrever umas notas no nosso camarote, uma sombra escureceu a entrada. Ao erguer os olhos, vi Marsali. Preciso de saber uma coisa, disse ela com firmeza. Não gosto de si, como creio que sabe. Mas o papá diz que é uma mulher sensata e julgo que será capaz de me responder com sinceridade, mesmo sendo uma rameira. Pois é, é pena. E o que quer saber? Ao ver que não me aborrecia, entrou no camarote e sentou-se no único banquinho disponível. Bem, está relacionado com os bebés. Ergui uma sobrancelha. A tua mãe não te explicou? Ela respirou fundo com impaciência, franzindo as sobrancelhas loiras com um gesto feroz. Isso qualquer idiota sabe. Se uma mulher deixa que um homem lhe ponha o membro entre as pernas, 9 meses depois paga muito caro esse gesto. O que eu quero saber é como evitá-los. Compreendo. Observei-a com interesse. Não queres ter filhos? Quando estiveres devidamente casada, claro. Quase todas as jovens querem filhos. Bem, sussurrou ela lentamente, retorcendo uma ponta do vestido. Talvez queira, mais adiante, se tivessem o cabelo escuro como Fergus. Passou-lhe pelo rosto uma expressão fugaz. Depois a sua expressão voltou a endurecer-se. Mas não posso. Porquê? Franziu os lábios com ar pensativo. Pelo Fergus. Ainda não dormimos juntos. A única coisa que podemos fazer é beijar-nos de vez em quando por trás das escotilhas, graças ao papá e às suas malditas ideias. E o que tem isso a ver com o facto de não quereres ter bebés? Quero gostar primeiro, respondeu ela sem rodeios. Do membro, digo. Mordi o interior do lábio. Ah, isso pode ter algo a ver com o Fergus, mas continuo sem entender. Marsali olhou-me com desconfiança, ainda que já sem hostilidade. O Fergus gosta de si. E eu dele? Respondi com cautela, perguntando a mim mesma onde nos levaria esta conversa. Conheço-o há muito tempo, desde criança. Ela descontraiu-se subitamente. Então sabe onde ele nasceu? De repente compreendi as suas cautelas. No prostíbulo de Paris? Sim, sei. Ele contou-te? Ela assentiu com a cabeça. Há muito tempo, na festa de Ano Novo. Bem, aos 15, um ano pode parecer muito tempo. Foi quando lhe disse que o amava. E ele respondeu que também me amava. Mas que a minha mãe jamais permitiria a nossa aliança. Perguntei-lhe porquê, já que ser francês não é assim tão mau. Nem todos podemos ser escoceses, não é verdade? E não me parecia que a mão dele tivesse grande importância. Afinal, o Sr. Murray tem uma perna de pau e a Sra. Jenny gosta muito dele. Mas o Fergus respondeu-me que não era por isso e contou-me sobre Paris. Disse-me que tinha nascido num bordel e que fora carteirista até conhecer o papá. Tinha uma expressão incrédula nos olhos azuis. Talvez tenha pensado que aquilo me incomodava, disse num tom estranho. Tentou afastar-se de mim e disse que não voltaria a ver-me. Encolheu os ombros. Eu fi-lo mudar de opinião. Mas não é o Fergus que me preocupa. Ele diz que sabe o que faz e que me agradará, exceto na primeira vez. Mas a minha mãe disse-me outra coisa. E o que te disse ela? Perguntei fascinada. Apareceu-lhe uma pequena ruga entre as sobrancelhas. Bem, não é o que ela disse. Ainda que, quando soube do Fergus, me tenha dito que ele me faria coisas horríveis por ter vivido com rameiras e por ser o filho de uma delas. Foi a atitude dela. Estava corada e de olhos baixos. Quando sangrei pela primeira vez, ela indicou-me o que devia fazer e disse-me que aquilo fazia parte da maldição de Eva. Perguntei-lhe que maldição era essa e ela leu-me um trecho da Bíblia. Segundo São Paulo, as mulheres são pecadoras por culpa de Eva, mas podem salvar-se mediante o sofrimento e a maternidade. Nunca tive muito boa opinião de São Paulo, comentei. Mas está na Bíblia, exclamou ela horrorizada. Como muitas outras coisas, assinalei. Não me importa, continua. Bem, a mamã disse-me que eu já tinha idade para me casar, que a obrigação de uma mulher era fazer a vontade do marido, quer gostasse, quer não. E disse-me aquilo com uma cara triste. Tive a sensação de que essa obrigação, fosse o que fosse, era horrível. E a somar à do sofrimento e da maternidade. Interrompeu-se com um suspiro. Esperei, sem dizer nada. Já não me lembro do meu pai. Quando os ingleses o levaram, eu tinha 3 anos. Mas lembro-me da relação dela com o Jamie. Mordeu novamente os lábios. Não estava habituada a tratá-lo pelo nome. O papá... O Jamie, digo... Parece boa pessoa. Sempre nos tratou bem, à Joan e a mim. Mas quando tentava abraçar a mamã, ela evitava-o, como se tivesse medo dele. Não gostava que ele lhe tocasse. No entanto, nunca ouvi fazer-lhe mal. Talvez fosse alguma coisa que lhe fazia na cama quando estavam os dois a sós. Marsali passou a língua pelos lábios, secos pelo ar do mar. Aproximei-lhe o jarro de água. Ela agradeceu com um gesto de cabeça e encheu uma chávena. Com a vista fixa no jarro, continuou. Imaginei que era porque a mamã tinha tido filhos e, sabendo que era horrível, não queria deitar-se com o Jamie por medo de que lhe sucedesse outra vez. Bebeu um gole e olhou-me de frente. Mas eu vi a senhora com o papá, disse. Só uns momentos. Antes que me descobrissem, e pareceu-me que lhe agradava o que estavam a fazer na cama. Bem, sim, balbuciei, agradava-me. Ela soltou um grunhido satisfeito. E a senhora gosta que ele lhe toque, eu vi. Claro, não teve filhos. E disseram-me que é possível não os ter, embora ninguém saiba muito bem como. Mas a senhora deve saber, já que é uma mulher sensata. Inclinou a cabeça para um lado, estudando-me. Gostava de ter um filho, admitiu. Mas se tiver de escolher entre o bebé e ficar com o Fergus, prefiro ficar com o Fergus. E não terei bebés, se me explicar o que devo fazer. Respirei fundo, perguntando-me por onde começar. Bem, na realidade eu tive filhos. A sério? E o papá, o Jamie, sabe? Claro. Respondi com dureza, era onde eu. O papá nunca me disse que tinha filhos. Provavelmente porque achou que o assunto não te dizia respeito. E não diz, acrescentei, talvez com mais aspereza que a necessária. A primeira morreu, está sepultada em França. A nossa segunda filha já é uma mulher, nasceu depois de Culloden. E ele conhece-a? Perguntou Marsali. Neguei. Com a cabeça incapaz de falar. Que pena, sussurrou ela levantando os olhos. Mesmo tendo filhos? Bem, isso não mudou as coisas? Claro que já passou muito tempo. A senhora não esteve com outros homens enquanto viveu em França? Isso não te diz respeito, repliquei com firmeza. Quanto ao parto, algumas mulheres podem ficar diferentes, sim, mas nem todas. De qualquer modo, há bons motivos para não teres filhos de imediato. E há algum modo? Vários. Infelizmente, a maioria nem sempre funciona, reconheci. Dá-me essa caixinha aí desse armário, por favor, pedi-lhe. Essa sim. As parteiras francesas costumam preparar um chá de bagas e valeriana, mas é perigoso, e não é muito fiável. Sente a falta dela? Perguntou Marsali bruscamente. Levantei os olhos da caixa de primeiros socorros, surpreendida. Da vossa filha? Pela falta de expressão no rosto, suspeitei que a pergunta tinha mais a ver com a Líria do que comigo. Sim, respondi singelamente. Mas ela já é adulta e tem vida própria. Retirei da caixa um grande bocado de esponja esterilizada e com um dos bisturis cortei com cuidado vários pedaços de uns 7 centímetros de lado e voltei a revolver o conteúdo da caixa até encontrar o frasquinho de azeite de Atanásia. Perante os olhos fascinados de Marsali, embebi suavemente um dos pedaços. Esta é a quantidade de azeite que deves usar. Se não tiveres azeite, submerge a esponja em vinagre. Em caso de necessidade, até podes usar vinho. Antes de ires para a cama com um homem, metes o pedaço de esponja bem lá dentro e nota que podes ficar grávida logo da primeira vez. Marsali assentiu, com os olhos muito abertos, roçando a esponja com o indicador. Sim, então e depois? Tiro-a ou... Um grito urgente, acompanhado por um súbito estremeção do Artemis, pôs fim à nossa conversa. Passava-se qualquer coisa. Eu explico-te depois, disse, entregando-lhe a esponja e o frasco. Saí para o corredor. Jamie estava com o capitão na coberta de popa, observando um grande barco que se aproximava. Era 3 vezes maior que o Artemis, com 3 mastros e toda uma floresta de cordames e velas, e onde umas pequenas figuras negras saltavam como pulgas. No seu rastro boiava uma nuvem de fumo branco, indício de que acabavam de disparar um tiro de canhão. — Estão a disparar contra nós? — perguntei assombrada. — Não, respondeu Jamie carrancudo. — Só fizeram um disparo de advertência. Querem abordar-nos. E conseguem? A pergunta era dirigida ao capitão Rains. Conseguem, disse ele. Com este vento e em mar aberto, não temos hipótese de escapar. Que barco é? Uma canhoneira britânica Cessnock. 74 canhões. Vai para sul. Não era boa notícia. Ainda que a Grã-Bretanha já não estivesse em guerra com a França, relações entre ambos os países não eram nada cordiais. — Que poderão eles querer de nós? — perguntou Jamie ao capitão. Rains abanou a cabeça com uma expressão triste na face gorducha. — A tripulação é escassa, percebe-se pelas velas — assinalou, sem tirar os olhos da canhoneira que se aproximava. — Podem recrutar os nossos tripulantes de origem britânica. Mais ou menos metade dos homens, incluindo o Sr. Fraser, a não ser que prefira fazer-se passar por francês. Maldição! Conjurou Jamie em voz baixa, olhando-me de semblante franzido. Não te disse para desceres? Disseste, confirmei sem me mexer. Aproximei-me mais dele, com os olhos fixos na canhoneira. Estavam a baixar um bote. Um oficial, de jaqueta dourada e chapéu, desceu por um dos lados. — Se recrutarem os marinheiros britânicos, perguntei ao capitão, o que será deles? — Terão de servir no Marsuíno. — É o nome da embarcação, explicou, apontando para o mascarão de proa que representava um boto. — Talvez os libertem quando chegarem ao porto. — Ou talvez não. — Como? Podem sequestrar os homens e obrigá-los a servi-los durante o tempo que lhes convier? Podem, confirmou o capitão. Se o fizerem, seremos nós a ter muita dificuldade em chegar à Jamaica, com a tripulação reduzida à metade. Jamie segurou-me pelo cotovelo. Não levarão o Innes nem o Fergus, disse-me. Eles ajudar-te-ão a procurar o jovem Ian. Caso se apoderem de nós, dirige-te à casa que o Gerard tem em Sugar Bay e inicia as buscas. Lançou-me um breve sorriso. Encontramo-nos lá. Mas tu podes passar por francês? Protestei. Não. Não posso permitir que levem os meus homens e ficar aqui escondido atrás de um apelido francês. Mas ia alegar que os contrabandistas escoceses não eram os seus homens, nem tinham direito a tanta lealdade. Mas calei-me, sabendo que era inútil. Pouco importa, Sassená, assegurou-me com suavidade. Escaparei de um modo ou de outro, mas creio que por agora o nosso apelido deve ser Malcolm. Quando o bote se deteve ao nosso lado, vi que o capitão Rains arqueava as sobrancelhas num gesto de estupefação. Deus nos ampare. Que significa isto? Murmurou baixinho. Nele vinha um jovem de uns 20 e poucos anos, abatido e com os ombros curvados pela fadiga. O uniforme ficava-lhe grande. É o senhor o capitão deste barco? O inglês tinha os olhos vermelhos pelo esgotamento, mas à primeira vista identificou Rains. Sou Thomas Leonard, capitão substituto do Marsuino, barco de sua majestade. Pelo amor de Deus, suplicou com voz rouca. Têm um cirurgião a bordo?